partitura, resistência pura. Prognóstico da minha loucura, buscar a cura usando a cultura, erguendo a curvatura causada pela timidez. Quem disse que optei pela burrice da insensatez? Parece que encontrei a desejada insígnia. Ir contra as leis até que uma atitude digna de quem quer a libertação e vexação. O seu espírito libera a inserção de um sentimento implícito. Sem dar explicação, o que é seu está guardado. Faça purificação, peneirando o que foi pensado. Com talento dissecado, explore seus limites. Escolha um dos quatro lados, rap, DJ, break e grafite. O desenvolvimento de beat desenvolve minha confiança. Rimas injetadas na lembrança me dão um pouco de esperança. Sem extravagância ou arrogância nas palavras que estão na ignorância. Rapidinho a vida apaga. Eu só quero viver, aproveitar todos os momentos. Mas não posso esquecer de expor meus pensamentos. A alma enriquecer e conhecer o meu talento. É melhor desenvolver pra não ser jogado ao vento. Eu só quero viver, aproveitar todos os momentos. Mas não posso esquecer de expor meus pensamentos. A alma enriquecer e conhecer o meu talento. É melhor desenvolver pra não ser jogado ao vento. O tempo passa e nada volta. Quantos tenho à minha volta? Ilusão, falsas propostas. Vem vitórias e derrotas. Sem contrato promissório. Pra seguir sem renal glória. Fluentes pensamento em busca de uma nova aurora. Perguntas idiotas que não são dadas respostas. O artista e sua obra. Críticos vem a anedotas que só falam pelas costas, pilarinhas e lorotas. Chega o vento, vem e sopra. Desse jeito a vida joga. Tem que ser bom jogador. Pela camisa ter amor. Na arena dessa vida tem que ser gladiador. Melhor ficar atento enquanto passa o tempo. A vida passa logo, vou vivendo e aprendendo. Rimas com os meus amigos, sempre vou desenvolvendo. Eu já nasci na guerra, eu morro, mas não me vendo. Melhor ficar atento enquanto passa o tempo. A vida passa logo, vou vivendo e aprendendo. Rimas com os meus amigos, sempre vou desenvolvendo. Desenvolvendo, eu já nasci na guerra, eu morro, mas não me vendo. Nessa prisão, busco precisão pra não precisar da ilusão perigosa. Busco a luz preciosa, priorizo verso e prosa pra ampliar pensamentos, estender crescimentos e criar inventos. Ventos sopram e sobram inspirações. Respira harmonia na melodia de sons que inspiram tons diferentes em tons crescentes, que faz crescer o ritmo. A paz se sente, o negativo é nítido. Como quem fica íntimo da química, vira mais uma vítima do sistema que afeta. Por isso não me perco na meta. Vivo o objetivo e sobrevivo às regras impostas pela Babilônia que quebra propostas. Mas na cerimônia o mestre não cai na armadilha. Disposição tem quem na selva abre a própria trilha. Pela independência, sem pressa, se encaixa peça por peça com paciência. Quem tá de fantasia representa um personagem. Mas todas suas conquistas não passam de miragens. Em Pernambuco, tu vai no Maracatu, Rio de Janeiro. No Maracatu vai pela cultura. Essa vai pra tu, só fantasia. Daqui a pouco cai em Pernambuco. Tu vai no Maracatu, Rio de Janeiro. No Maracatu vai pela cultura. Essa vai pra tu, só fantasia. Daqui a pouco cai. Muitos se apresentam e poucos representam. Nunca podemos parar, tamo pronto pra encarar. Onde a PS o comando estará. Aprender e estudar, desenvolver, assim será. Vai deparar, lutando contra o sistema fascista. Fora da minha vista, conservador e racista. Todos na lista, nem insista. Somos a resistência, muito além da aparência. Nesse mundo de decadência, o povo sofre por inocência. Já hipnotizado de assistir novela. Melhor se libertar, despertar e fazer pela favela. Sempre em alerta, eu e meus parceiros. Envolvido por inteiro, não por fama nem dinheiro. O amor que vem primeiro. Se for resistência não se venderá. Essa alienação só quer aprisionar. A ideia que é forte não se perderá. Afetar o comando selva. Se for resistência não se venderá. Essa alienação só quer aprisionar. A ideia que é forte não se perderá. Afetar o comando selva. Adquirindo o ato ser livre, o homem se liberta do frenesi e todo apego material desse mundo capitalista e canibal. Tento ser normal, contra esse contínuo vai bem. Onde menores infratores morrem de fome na Febem. No furor da tempestade, sigo com humildade. É por essas crianças que sigo a resistir às intempéries da vida, segurando a mão do destino. Pulando de cidade em cidade, correndo atrás de meus objetivos. Salvar almas pro exército de já e poder mergulhar na paz espiritual. Onde o bem vence o mal, nas batalhas desse mundo surreal. Falsos MCs padecem como um átomo desintegrado. integrados, alimentados por pensamentos quadrados. Não quero ser o poeta preferido das mises, ou um alienado elogiado por colunistas associados e suas tolices. Sigo minha rota, transformando minhas ideias em notas, tirando a favela do dó, transformando num só coração, unindo facções para lutarem por verdadeiras ações. É como entrar num sonho, me livrar do dono, tentar mudar o plano nesse cotidiano. Protesto em forma de canção, irmãos da detenção, mais um passageiro da imensidão que se livrou da escuridão. É como entrar num sonho, me livrar do dono, tentar mudar o plano nesse cotidiano. Protesto em forma de canção, irmãos da detenção, mais um passageiro da imensidão que se livrou da escuridão. Fazendo vários sons, pregando a paz, caminhando com os irmãos e as irmãs todas as manhãs. Nas comunidades, palavras verdades, não são atos nem ficções. Nos postos não são trabalho, nem guerras e facções. Nosso objetivo é mais embaixo e amplo como um horizonte. Pra família, pro futuro, é pra hoje o presente. Resistir nessa batalha, coração, corpo e alma. Fé, positivismo, coragem, livre como criança. Se um novo índio nasce, não morre esperança. Eu vou pra revolução, eu digo eu vou pra revolução, eu digo eu vou pra revolução, eu vou pra revolução. Viva a resistência aos quatro cantos do mundo, rosas urbanas, 8 de março, ninfa, inquilinos, seres, APF, exito de rua, comando selva, quilombo da oeste, EJC, falta elementos, resistência solidária. País livre e melhor. Afroguetos, perna mira, donas, peça livre, agente coletiva, represso. E todo mundo que tá por ideal, tá ligado? Sem fantasia, mano, sem hipocrisia. Aqui é selva de pedra, nós tá vindo nossa trilha. Tá aí, vai. Tenta, tem gente que tenta. Os compositores ainda empregam metáforas para descrever seu propósito.